Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos. Em 1942, numa escaldante tarde de verão, por volta das 2 horas, Marceau, um pied-noir, ou seja, um colono francês que vivia na Argélia, matou um jovem árabe anónimo sem motivo algum. O próprio Marceau acabou por dizer que o incómodo com o sol e o calor úmido foram as causas dos 5 tiros. Marceau é um homem em permanente estado de exílio. Os corpos das mulheres raramente o excitam. A morte da mãe não o comove, nem a proximidade da própria execução o aflige. Marceau é condenado à morte não apenas pelo assassinato gratuito de um árabe sem nome, mas por ser incapaz de sentir remorsos e por não ter chorado no enterro da mãe. Esta é a espécie de trama de O Estrangeiro, um livro de Albert Camus, que acabaria por se tornar numa das obras mais referenciadas do século XX, e como tal, sujeita a releituras constantes. Uma das releituras mais ousadas veio de um escritor argelino, Kamel Daoud, nascido em 1970 e que em 2013 reescreveu O Estrangeiro, apresentando a história a partir de um outro ponto de vista narrativo, o do irmão do árabe assassinado, e trazendo elementos silenciados no romance de Camus, como a memória da violência colonial na Argélia e as subjetividades árabes. Está-se então diante de um romance de um autor da Argélia pós-colonial a recontar uma narrativa de um escritor francês que vivia na Argélia colonial. Os Casal do Leste, essa banda mítica do Oeste, ou seja, dessa espécie de eixo Caldas da Rainha Lisboa, partem do seu surf rock com tendências histriónicas e da sua vontade de repescagem de alguns autores, veja-se, por exemplo, os trabalhos que fizeram à volta de José Gomes Ferreira, Carlos de Oliveira ou Miguel Castro Caldas, e avançam para uma edição onde misturam as duas obras, partindo de Camus e acabando em Daoud, com um seguimento cronológico que, no entanto, mistura aprimoradamente as duas obras. A essa edição chamaram El Rumi e saiu há muito pouco tempo em cassete, mas está disponível para ser ouvida e lida no Bandcamp dos Casal do Leste e tem estreia intergaláctica hoje, aqui, no Zingarelho da Rádio Paralelo. Ou seja, o Zingarelho desta semana será preenchido pela audição completa, de um folgo, como deve ser, da cassete El Rumi, pela ordem em que é proposta pelos Casal do Leste, a saber, Marengo, Porto Balnear, Raimundo, Zubidá, Pedras ou Árvores Mortas, Moçá, A Praia, Com a Ponta dos Dedos, Tribunal, Alegações Finais, Uma Disputa entre o Céu e uma Criatura, À Procura do Corpo, A Serpente Sem Fim, e ainda uma canção chamada Fecho, que retoma os acordes do início do álbum e lhe dá um aspecto redondo, assim, quase sem fim. Ouçamos então e fiquemos bem. Até ao próximo Zingarelho. Beijinhos. We'll be right back. bancos, o cheiro à gasolina, a luminosidade da estrada, fizeram-me adormecer a caminho de Marrengo. Nas paredes brancas cansado. Jacqueline Duval. 1, 2, 3, 4. passe les gens pour des enfants. Ela já se tinha ido embora. Pensei que era domingo o que me aborreceu. Voltei-me e procurei na almofada o cheiro a sal e os cabelos de Maria ali tinham deixado. Fumei mais um cigarro empoleirado na varanda. Passara mais um dia, mas já fora enterrar. Pensei que de manhã ia regressar ao trabalho e que no fim de contas continuava tudo na mesma. Fechei a porta, fiquei às escuras, nas profundas. pedras da escada. Subi ao sul, mitigando um caso no sorramento. O coração deste prédio cheio de sonhos, o peixe me subiu lentamente, como uma flor nascida do silêncio. Thank you. franceses retornados, os pés negros como espectros discretos e mudos, olhavam para nós como se fôssemos pedras ou árvores mortas. Os árabes encostados olhavam-nos em silêncio, mas à maneira deles, I'm gonna be right now. Call it to you, girl, so perfect. o sun não fez mais que aproximar-se demasiado do sol naquele dia. Ia encontrar-se com um dos seus amigos, um tal Larbi. Temos que tocar a flauta. Aliás, nunca encontramos esse Larbi. Desapareceu do bar para evitar a minha mãe e a polícia. As histórias e mesmo esta história, ele só ficou um nome estranho, um eco. Larbi, Larbi, Larbi, Larbi, Larbi, Bussa. Mas como foi parar o meu irmão àquela praia? Thank you. Falado dela com excessiva indiferença. Tecnicamente, o assassínio deve-se ao sol ou à ociosidade pura. A pedido de um chulo chamado Raimundo e que quer mal a uma prostituta, o teu herói escreve uma carta de ameaça, a história degenera e depois parece resolver-se através de um assassino. O árabe o assassino acredita que ele quer vingar a prostituta, ou talvez porque ousa insolentemente fazer a cesta. É o resumo da história. Tudo o resto são floreados. Deus, um padre e o absurdo. Qualquer que seja a ponta por onde o pegues, a história não se aguenta de pé. É a história de um crime, mas onde o árabe sequer é morto. Enfim, eu muito ligeiramente com a ponta dos dedos. Thank you. sensação bizarra de estar a mais, de ser como um intruso. Depois tudo se passou, o que me pensa? A audiência foi suspensa. A saída do tribunal, reconheci o cheiro de calor nas tardes de verão. E ao entrar no carro escuro, a minha prisão volante, encontrei um longo fundo puro cansaço. Todos os ruídos de uma cidade que eu amava. Falar não é verdade. sozinho é um homem invisível que todos os fins de semana decide visitar o porão em voz alta durante a noite toda. Ninguém ousa dizer que pare, pois é Deus quem faz gritar. Eu também já não ouço, já sou suficiente, este marginal desta cidade. Ele tem uma voz amassada, baba molhenta, mosquiosa. Diz aí é que representa a vez os papéis do torcionado e da vítima. Vive sempre com a expressão, sempre com a solicitar porão. Parece que não se trata de um livro, mas de uma disputa de zero para criatura. Deixando para trás até que finalmente parou. Pôs-se a pintar um edifício do outro lado do passeio de Antunes. Ele seguia no seu alcance ofegante todo o caminho, odiar, humilhar, insultos e ameaças, rezando adeus aos antepassados do próprio Deus, quem sabe. Estão de mistura, um aroma, meta Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos.